Ana Biasek, ela que é presidente do Instituto Ecoprojetar, que está organizando aí a 8ª Corrida e Caminhada do Dia Internacional da Mulher, também a 4ª Corrida Kids, que acontece durante esse evento. Bom dia, Ana. Bom dia. Satisfação recebê-la aqui e vamos divulgar este evento que acontece agora em março, né? Este ano até o calendário ajuda, porque nós temos o Dia da Mulher e a corrida ela vai acontecer bem pertinho disso, vai acontecer no dia 10 de março. Sim, esse é um fator bastante positivo que desde a criação da corrida foi com esse intuito e ela está hoje no calendário municipal de Foz do Iguaçu dos eventos e isso instituído por lei. Ano passado, pelo vereador, por um dos vereadores, João Miranda. Então, assim, oficialmente agora ela será sempre nessa data, porque em função de vários eventos que acontecem na cidade, a gente acabou perdendo a data, essa data do primeiro ou segundo final de semana de março. Agora, como está no calendário, sempre vai ser nessa data. E a corrida, digamos assim, é uma das atividades, né? Sempre tem ali uma série de outros serviços, enfim, né? Uma programação bem variada. Este ano vocês vão trazer até uma novidade, a chamada Feira da Mulher? Sim, porque esse evento ele se difere sim, de uma corrida normal, porque a gente busca enfocar muito a mulher, a família, as crianças, né, de uma forma geral. Então, nós sempre fizemos a corrida Kids, agora ela vai ser com mais um detalhamento maior, e também para acrescentar algo a mais nesse evento, dar um up, nós vamos fazer a primeira Feira da Mulher. E neste ano também tem trajeto diferente, porque nos anos anteriores, né, acontecia... Já teve edição no Marco, que eu me lembro, né, na região do Marco. Sim. Mas tradicionalmente acontecia na região ali da Vila A, né, do Gramadão da Vila A. Sim, foi feita uma edição no Marco e 6 na Vila A. Então essa agora vai ser no Coque, né, que nós também percebemos essa necessidade de estar mudando o trajeto para acrescentar também algo a mais na prova. Então ela vai ser realizada no Colégio Coque Semeador. E vai, né, partir ali na sequência para a Avenida Felipe Vancher, subindo até o Mercado Consulter e pegando ali à esquerda a Luiza Vancher. Portanto, um trajeto diferente do habitual, isso. Até um atrativo aí a mais, né, para as pessoas correrem. Aliás, é um trajeto até que ajuda, porque pelo menos o que eu estou puxando de cabeça aqui, né, Felipe Vancher, a própria... região ali do Consalto, aquela área ali, não tem grandes descidas e subidas, né? Não, é um trajeto bem tranquilo, depois a gente pega a República Argentina e depois retorna na rua que é ali da Pesca Eldorado, voltando para o Coque Semeador. Então é um trajeto super tranquilo, não é um de subidas, é um trajeto bem regular. E tanto para corrida como para caminhada. Esse é o trajeto da corrida, mas... São 8 quilômetros. A caminhada, ela é 4 quilômetros, ela sai do colégio, vai até mais ou menos o Mercado Consulter, naquele primeiro semáforo, e retorna para o colégio. Então, super tranquilo para as pessoas participarem. E o bom disso também é que enquanto os pais vão correr, as crianças vão estar lá, brincando nas estruturas, sendo cuidados pelas professoras do Coque Semeador. E assim que os pais retornam, né, quem tem suas crianças, nós vamos fazer a largada da corrida das crianças, para que os pais também possam estar com eles participando. E esse ano a gente tem uma novidade, porque a corrida das crianças já também na sua 4ª edição nunca houve cobrança de taxa de inscrição. Esse ano nós não vamos cobrar, mas nós vamos estar solicitando que cada criança leve uma lata de leite, que nós vamos estar doando para o centro de nutrição. Em contrapartida, eles vão ganhar seu kit também, sua camiseta, o número vai de peito, ali, a medalha. Número, tudo, isso, né? Vão participar da prova como pai, como mãe, como uma pessoa adulta. E olha, com certeza é um incentivo, né, para a participação da criança, porque sempre quer, né, enfim, né, estar ali igual ao pai, igual à mãe. E a corrida é da mulher, mas os homens também podem participar. Existe até uma modalidade aí de casal? Sim, é uma corrida da mulher, mas assim, o momento que o homem participa, ele valoriza a mulher. Sua esposa, sua namorada, sua amiga. Então, nós fazemos a categoria individual, porque tem muitos que não têm um parceiro, né? Ou querem correr sozinho, ou não tem um parceiro que corra, né? Então, nós fazemos as 5 primeiras mulheres que chegam para o pódio. No início, nós não fazíamos os 5 primeiros homens, mas começou muita reclamação. Eles foram, né, lutar por seus direitos. Então, os 5 primeiros homens também vão para o pódio. E os 5 primeiros casais. E os casais, eles têm que correr junto e chegar de mãos dadas no final da prova. Então, são 20 pessoas que vão para pódio, que ganham suas medalhas, troféus, o prêmio, né, a SAC sempre esteve presente com a gente também, vão dar um prêmio muito bom. E todos que participarem vão ganhar, além do kit na entrega, que é a camiseta, a viseira, o número de peito e chip, todos ganharão uma linda medalha, né, bem destacada também, e todas as mulheres recebem uma rosa. E, além disso, na chegada, todos serão recebidos com belíssimo café da manhã fitness, né, para que todas possam degustar com tranquilidade ali um bolo fitness, tomar um suco, comer uma fruta. E, na sequência, também poder participar dessa Feira da Mulher, com vários produtos expostos para a mulher, assim como também produtos esportivos. E é um evento bem bacana mesmo, né, no calendário aqui de Foz do Iguaçu, a corrida e caminhada do Dia Internacional da Mulher. Quem está nos ouvindo agora tem interesse em já fazer as inscrições? Como é que pode proceder? Quais são os valores também para essa inscrição? Então, as inscrições, elas estão sendo feitas no site minhasinscrições.com.br, e pode também ser feito em locais físicos de alguns parceiros. Pode ser feito no shopping Catuai Palladio, na Trackfield, no shopping JL, na World Tennis, nas lojas Empório da Vila, na Vila e na República Argentina, na Espaço Laser, no centro da cidade, e no próprio Colégio Cox Semeador. Nós justamente colocamos alguns pontos porque tem pessoas que gostam fisicamente de fazer a inscrição. Nós dividimos em três lotes. O primeiro lote, que foi até 31 de janeiro, custou R$50. Agora, no mês de fevereiro, é R$60. Aí, no mês de março, se houver ainda inscrição, R$70. Justamente para as pessoas se mobilizarem, fazerem inscrição, porque um evento desse porte precisa de um planejamento. Precisa de um planejamento, uma organização, precisa se comprar os equipamentos, organizar as estruturas. Então, nós precisamos ter um número de pessoas, de participantes, para trabalhar em cima disso. E tem uma expectativa com relação a quantos participantes vocês esperam, até com base nas edições anteriores? Sim, nós esperamos um número estimado de 800 pessoas. Assim, a gente sempre teve de 600 pessoas para cima, 600, 700, 800, né, ainda com o envolvimento das crianças, o pessoal lá, no mínimo, esperamos cerca de 1000 pessoas circulando neste dia no COC. E era o que eu ia falar mesmo, até pela novidade do trajeto, de repente aí supera essa marca, chega aí aos 1000 inscritos, por que não, né? Até pelo fato de ser uma corrida aí bem agradável, num domingo pela manhã, enfim, uma forma aí de começar um bom domingo em família, né? É isso que nós esperamos, por isso fazemos o convite a todos que estamos ouvindo para que participam. Se não correm, então venham para a caminhada. É um momento em que muitas pessoas começam a praticar esportes ou uma atividade física na corrida da mulher. Então, já tive vários feedbacks, até pessoas hoje que vão para pódio, que falaram: nossa, a corrida da mulher foi a primeira corrida que eu corri, que me incentivou a participar hoje de corridas. Então, esses resultados são muito importantes para nós, porque o mais importante de tudo é realmente fazer um evento feliz, um evento agradável, familiar, e as pessoas se sintam bem, né? E que elas sintam também que tem muito carinho atrás disso, que a gente faz sempre com muito carinho. Ana Biazek, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e tenham um ótimo dia.